positivo, 99% garantido e 50% dividido. Hoje eu estou 100% positivo, eu não sou mais soro positivo e agora sou um proativo. A garantia aceitou, a garantia sou eu. Comprei o produto na minha mão e eu me garanto 3 meses pra devolução. La garantia aceitou, é a garantia sou eu. Comprou um produto na minha mão, eu garanto 3 meses de devolução. Hoje eu estou 100% positivo, 99% garantido e 50% dividido. Hoje eu sou 100% positivo, eu sou um soro positivo e agora eu sou proativo. A garantia sou eu, a garantia sou eu. Comprou um produto na minha mão e eu me garanto 3 meses pra devolução. A garantia sou eu, é a garantia sou eu. Comprou um produto na minha mão e eu garanto 3 meses pra devolução.